Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais. Você me teria desprezo por fim. Porém não fui tão imprudente, e agora não há francamente motivo pra você me injuriar assim. Dinheiro não lhe emprestei, favores nunca lhe fiz, não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso meu bem não entendo, por que anda agora falando de mim? Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais. Você me teria desprezo por fim. Porém não fui tão imprudente, e agora não há francamente motivo pra você me injuriar assim. Dinheiro não lhe emprestei, favores nunca lhe fiz, não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, isso meu bem não entendo, por que anda agora falando de mim? Seu gênio ruim, você nada está me devendo, por isso meu bem não entendo, por que anda agora falando de mim? Por que anda agora falando? Por que anda agora falando de mim?